Eu vi. A mula sem cabeça não parava de falar. Eu vi. O saci de bicicleta pedalando sem parar. Eu vi a Matinta Pereira ministrando uma palestra pra pararem de fumar. Eu vi. O caboclo Zé Raimundo nem marafu quis tomar. O mundo tá louco, eu acho é pouco. Já estou ficando rouco de tentar equacionar. Todo mundo sabe tudo, enxerga o mesmo no escuro. Não sabemos falar menos e ouvir um pouco mais. O tempo não perdoa, a carne sangra à toa. Orgulho é coisa tola e nos impede de amar. A solidão nos acompanha, tá no sangue, tá na entranha. Todo dia a gente apanha e não deu pra melhorar. Até as entidades já saíram das sombras, das páginas de um livro para protestar. Estamos caminhando para o precipício. O mundo transformou-se em verdadeiro hospício. Isso é bom. Agora posso me internar. Isso é bom. Agora posso me internar. Isso é bom. Agora posso me Vindo com o Perequete, qualquer um.